6740, Rádio Rio Grande FM Estéreo 94,7 MHz, Canal 234, Classe A, Lavras, Minas Gerais. O antigo sonho da população de Lavras começa a virar realidade. Com investimento de 3 bilhões de cruzeiros, a Copasa está modernizando o sistema de abastecimento da cidade, que terá sua capacidade de produção ampliada para mais de 29 milhões de litros de água tratada por dia. Muito em breve, falta de água em Lavras vai ser coisa do passado. Copasa, governo do estado de Minas Gerais. Educação, direito de todos. Tem gente que é Flamengo doente, gosta de samba e é católico. Tem gente que é Botafogo, prefere a ópera e é protestante. Tem gente que torce pelo Vasco, adora rock e é espírita. Tem gente de todo tipo e tudo quanto é gosto. E todos são iguais perante a lei. Só que tem gente que sabe e gente que não sabe disso. Tem gente que sabe que a Constituição garante a liberdade de torcer e não torcer, gostar ou não gostar de música, ter ou não ter religião. E tem gente que não sabe que a Constituição garante total liberdade de consciência e de crença. Mas, conhecendo ou não conhecendo a Constituição, todos somos iguais perante a lei. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Rio Grande FM, Lavras.